Declaro aberta a sessão ordinária do dia 30 de março de 2010. Solicito a senhora Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. Bom renome vale mais que grandes riquezas. A boa reputação vale mais que a prata e o ouro. Rico e pobre se encontram. Foi o Senhor que criou ambos. Provérbio 21, versículos 1 e 2. Palavra do Senhor. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão do dia 23 de 3 de 2010. Ata número 8. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012, oitava sessão plenária. Ao 23º dia do mês de março de 2010, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Antônio Adir de Lara, Ângelo Américo Branco Chimim, Edilson Vaz, vice-presidente; Aguinaldo Bujenski de Jesus, Fabrício Duarte Louca, Adelir Castilho Maldaner, Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário, e Olga Stosk, primeira secretária. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão e solicitou feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura do expediente da mesa, que teve como ofício do Executivo número 103/2010 do gabinete, em resposta ao pedido de informação número 1/2010 de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 69, do vereador Adelir Castilho Maldani. Número 70, número 71, 72, 73 e 74, do vereador Antônio Dir de Lara. Número 75, 76, 78, do vereador João Edival Aramone. Número 77, do vereador Dirceu Agostinho Bassan. O senhor presidente deferiu os requerimentos e anunciou o expediente do plenário, do qual fez uso o vereador Antônio Adir de Lara, que comentou sobre o requerimento de sua autoria, que solicitou o conserto de alguns orelhões e que ainda não foram realizados. Agradeceu ao secretário do Interior por realizar o serviço na localidade de Quarteirão Aparecido. Convidou a todos para o dia 25 comparecerem no Sindicato Rural para a reunião, que terá como tema o Fundo Rural. Em seguida, o vereador Ângelo Américo Branco Chemin iniciou parabenizando a equipe de jardinagem que está embelezando a cidade, que conversou com os dirigentes da Clinimed, que adquiriram vários aparelhos de imagem e estão tentando fazer parceria com a Secretaria da Saúde do município. Comentou da resposta do seu pedido de informação referente ao Estádio Alto da Colina, durante o evento de motocross. Explicou que os alunos estão faltando às aulas por falta de transporte escolar e este problema encontra-se na promotoria pública para a solução. Relatou que o secretário do Interior garantiu que as obras da ponte do Rio Ernesto serão concluídas em 2 semanas. Teceu comentário da frota de veículos do município e do projeto que restringe o trânsito de caminhões em algumas ruas centrais. Após, foi o pronunciamento do vereador Aguinaldo, que convidou a todos para comparecerem na audiência pública do dia 25 às 19 horas e comentou dos projetos que serão analisados. Pediu ao Comutran que não envie seus pedidos de análise só ao Executivo, mas também para esta casa. Teceu comentário da falta de calçamento. Lembrou que os projetos de lei são de todos os vereadores e não só do autor. Encerrou comentando que todas as máquinas estão trabalhando para melhorar as estradas rurais. E da busca do Poder Executivo, junto à União e ao Estado, para conseguir recursos através de projetos. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 4/2010, que altera a lei municipal número 450/89 da lei de zoneamento de uso de ocupação do solo urbano e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 5/2010, que altera a lei número 451/89, lei de parcelamento do solo urbano e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 6/2010, que dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento Municipal e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 1/2010, que altera a tabela 8ª da lei complementar número 008/2009, de 21/12/2009. Aprovado por unanimidade de votos. Única discussão e votação, a moção de aplauso número 2/2010, de autoria dos vereadores Aguinaldo Bujanski de Jesus, Dirceu Bassani, João Dival Aramone, ao soldado Aldinei da Silva. Aprovado por unanimidade de votos. Após, passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais, sendo feito uso pelos vereadores Meco, Adir, Aguinaldo. O senhor presidente encerrou a sessão às 20:15, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata e convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade em 23/03/2010, João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, secretário. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo. Ofício número 120/2010, encaminhando o gabinete, encaminhando cópia dos convênios número 1/25/2010 para conhecimento dos vereadores e para serem referendados pelo Legislativo. Ofício número 72/2010, encaminhando documentos previsto na instrução normativa número 43/2010 do TCE /PR e do artigo 49 da lei complementar número 101/00. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 8/2010. Altera valores nas ações dentro do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2010 e abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o Exercício Financeiro de 2010 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 9/2010. Retifica o protocolo de intenções firmado entre municípios de Altamira do Paraná, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândido de Abreu Iretama, Laranjal, Manuel Ribas, Marquinho, Mato Rico, Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Santa Maria do Oeste e Turvo, para a constituição de consórcio público destinado a promover o desenvolvimento rural e urbano sustentável dos municípios que compõem a região central do Paraná. Matérias do Legislativo. Requerimentos. Número 79/2010, dos vereadores João Adival Aramone, Dirceu Agostinho Bassani, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando que seja realizado o programa Cidadania Rural nas localidades de Cantu e Santa Rita. Requerimento número 81/2010, do vereador Adelir Castilho Maldani, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento nas localidades de Rio Saudade e Renascença. Correspondência recebida da Secretaria Municipal de Saúde, informando que a Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde, está adquirindo uma UTI móvel para o atendimento de urgência e emergência do município. Da Câmara dos Deputados, informando dos recursos do Orçamento da União empenhados ao município de Pitanga, de janeiro a fevereiro de 2010. A Câmara dos Deputados, informação de recursos do Orçamento da União pagos ao município de Pitanga, de janeiro a fevereiro de 2010. Da Casa Civil, convite para a reunião de prestação de contas do Governo do Paraná no dia 31 de março de 2010, às 10 horas, no Teatro Guaíra, em Curitiba. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Em discussão e votação de regime de urgência ao projeto de lei ordinário número 8/2010. Em discussão. Só peço a palavra, só deixa, só me conceda um segundo aí. Não seria o caso, magistrado, de colocar a primeira apreciação, o 9 aqui? Já que ratifica o protocolo de intenção? Abriu o crédito? É porque, na verdade, na hora que a gente for colocar aqui, tem que mencionar o protocolo de ratificação desse consórcio aqui, né? Mas tudo bem. Aham, não, tudo bem. Na verdade, eu vou pedir aprovação aqui, considerando o projeto número 9, pela razão única de que realmente nós, como vereadores, executivo também, sabe da deficiência que quase todos os poderes, tanto executivo e até mesmo o próprio legislativo nos apoio, tem com relação à equipe técnica. Hoje, nenhum município incluído aqui nesse protocolo de ratificação do projeto número 9, tem suporte técnico, pessoal realmente, para ser disponibilizado para fazer os projetos que tem junto ao Estado, junto à União. Nós sabemos, e principalmente o Executivo sabe, o quanto é grande a disponibilização de recursos que necessitam e são condicionados à elaboração de projetos. Se nós formos verificar aqui, mesmo com a equipe que foi criada no Poder Executivo aqui, de uma central de projetos, e que realmente a quantidade de projetos que foram feitos é extremamente grande, nunca foram feitos tantos projetos, portanto, tantos recursos, alguns já aprovados, alguns já com licitações abertas aqui, nós teremos abertura e várias licitações agora, mas ainda assim não é suficiente. Quiçá você analisar um município de Mato Rico, de Campina do Simão, de Boa Ventura, de São Roque, que não tem nenhuma condição financeira realmente para poder montar uma estrutura que possa realmente correr atrás e elaborar esses projetos. Daí a necessidade realmente desses municípios se unirem e formarem através desse consórcio em todos os municípios uma possibilidade grande diante de uma situação que poderá ser possível de viabilizar todo esse conjunto técnico, seja pessoal, estrutural, enfim, a todos. Para isso, realmente, antes de nós nos manifestarmos no projeto número 9, é necessário, e veio aqui antes, um pedido, na verdade, de abertura de crédito adicional. Cada município vai disponibilizar um valor de R$10 mil. Esse R$10 mil é para ajudar na contratação desse pessoal, que vai auxiliar diretamente na gestão dos municípios. E não tenho dúvida da necessidade, até porque houve entre todos os municípios uma unanimidade com relação a isso, independente de camisa, independente de qualquer outro ideologismo de cada um dos chefes do executivo. Então eu peço aos vereadores a aprovação desse regime de urgência, e eu estarei na próxima sessão possivelmente pedindo até a dispensa da segunda votação, para que possam o mais rápido possível estruturar esse consórcio e que esse consórcio comece a trabalhar e buscar os recursos, tanto a nível de Estado como a nível federal. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei, ordinário número 9/2010. Em discussão. Eu já fiz alguns comentários, senhor presidente, da questão até da ordem, mas é o projeto número 9, é só ratificando algo que foi discutido verbalmente. Isso é uma necessidade. Um liga no outro. Exatamente. Aqui é o consórcio em si, e lá é o pedido de recursos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Defino os requerimentos apresentados. Passando para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido, senhor. E gostaria que Vossa Excelência me permitisse que eu vou falar sentado, vou para a tribuna, porque eu só vou solicitar que eu liguei aqui na casa para a Regina, que faz os requerimentos, e solicitei a ela dentro do horário legal todo, e ela, de repente, ou esqueceu, aconteceu alguma coisa, que fosse elaborado um ofício de pesar no passamento do senhor Cláudio Kutzmi, anteontem, uma hora trágica, um cidadão bem visto na cidade, todo o município de Pitanga, e lamentavelmente um crime absurdo que aconteceu e não adentrou nessa casa suficiente. Então eu queria solicitar verbalmente, senhor presidente, que fosse enviado um ofício de pesar às familiares, à viúva Isabel Kutzmi, pelo passamento do senhor Cláudio Kutzmi. Será atendido, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou pedir a palavra também, vou pedir que você bem breve poder falar daqui, e concordo inteiramente com o vereador Carijó. E eu tive eu não sei se eu digo a infelicidade de 30 minutos depois daquilo, sem conhecimento nenhum, estar subindo aquela rua, era umas 7 horas, 7 e pouquinho, e me deparei com algumas pessoas e tive a infelicidade de ver a situação que realmente o seu Claudino ficou. Seu Claudino é realmente uma grande pessoa, eu tenho uma amizade muito estreita com ele. Era meu cliente, realmente, tinha e tenho muito serviço que estou fazendo para ele, infelizmente. Eleitor do vereador Edilson, que atendia ele, realmente tinha um carinho pelo Edilson grande, sempre comentava, o Edilson sempre atendeu, sempre que foi possível, teve ao lado dele para ajudar naquilo que precisava. E realmente aconteceu um ato assim absurdo. Olha, quem viu no momento, eu cheguei lá, já estava a lona em cima, mas aguardei tirar a lona. Que absurdo que fizeram. No rosto, quem foi no velório viu, mas ali já estava arrumado o rosto dele. Mas quem viu na hora, simplesmente aqui nessa parte cabia a mão inteira dentro. Uma pedra, utilizaram um pedaço de meio fio, e eu acredito, 40 quilos, eu acho que soltaram de canto aquilo, porque pegou aqui de um jeito que era assustador. Assustador. Então, é incrível aquilo. Eu acho que o Carijó assiste a razão, o Carijó nesse pedido, e gostaria até de agradecer por fazer esse pedido, vereador Carijó. Eu até quero agradecer também as convocações do vereador Aguinaldo, e enriquecendo o meu pedido e tal, mas olha bem, está na hora, nesse país, dos deputados federais e senadores mudar a legislação. Certo. Que se de repente se tratar de menores, eles ficam 3 anos numa FEBEM e estão fora. Que comete o crime, se faltar um dia para completar 18 anos, são menores. Eu acho que nós temos que mudar a legislação do Brasil. Tem que ter mais punidade para esse tipo de coisas. Você viu a legislação lá nos Estados Unidos, o caso desse menor agora que tirou a vida, que ele pode pegar prisão perpétua, o adolescente mais jovem no país, pegar, mas é realmente, quem viu esse crime, é um negócio bárbaro, se acreditar que uma pessoa chegou a fazer tudo aquilo, e dá a impressão, assim, pelo local, que ele deixou o chinelo, acho que uns 100 metros atrás, acho que ele correu e caiu, deu conversar com a mulher dele ontem no velório, ele não abre no domingo, ele não abre, ele foi lá fazer uma limpeza que estava muito sujo, e daí como estava fazendo a limpeza, a porta estava aberta, resolveu abrir, chegaram algumas pessoas e ele ficou ali. E realmente essas pessoas aguardaram ele sair, acho que foram atrás. É um absurdo mesmo. Eu gostaria também, senhor presidente, de agradecer aos vereadores, agradecer todas as pessoas que tiveram naquela audiência pública, que alguns vereadores não puderam, tiveram alguns compromissos que não poderiam ser adiados, mas eu gostaria de agradecer a todos, dizer que realmente foi extremamente proveitosa. É claro que alguns pontos, tipo o projeto do transporte, precisa melhor ser discutido, nós vamos discutir, mas tivemos ideias aqui, até foi surpreendente, né, vereador Queijó? Quando nós falávamos da garrafinha long neck, até, ó, tinha uma senhora aqui, uma professora, Geni, que me perdoe ela, mas o posicionamento dela foi de alguém que realmente não tem compromisso com o meio ambiente. Ela colocou aqui que realmente a long neck não deveria ser proibida, tal, porque pagou imposto, tem que deixar livre para vender, dando a impressão que pode vender tudo. E os próprios comerciantes, num ato realmente extremamente feliz desses comerciantes, os que se manifestaram aqui, afirmando que já tinham parado de vender, porque acredito que realmente não deve vender esse produto. O próprio Marafon colocou que tem alternativas para isso, e isso foi logo depois que ela falou realmente. É algo assim estranho, de alguém que se diz que defende o meio ambiente, e quando eu perguntei para ela onde que colocariam essas garrafas, que por estudo aí nós chegamos a próximo das 10 mil no ano, onde que colocariam essas garrafas? Ela não teve resposta, e realmente, daí algumas informações eu tive que ela tem aquele pensamento de só do contra, não interessa, é bom, mas tem que ser contra. É uma infelicidade, realmente, foi infeliz, naquelas, não querendo tirar o direito, usar a palavra, não, mas achei de uma infelicidade tão grande. E por outro lado, a gente vê que os comerciantes pitanga realmente têm uma consciência muito grande mesmo. Naquele mesmo dia, eu fui abastecer no posto lá da saída, estava indo, era noite já, mas precisava ir para o sítio, estava indo, passei lá, o moço tomou a cervejinha long neck e moeu ela na frente, sem saber do projeto. Acho que se você soubesse, tinha moído na minha cabeça lá, né? Na cabeça de nós vereadores aqui. Então agradeço a cada um dos vereadores pela manifestação, cada um colocando sua posição, e é discutindo realmente que a gente consegue chegar a alguns resultados bons pela Câmara. Gostaria também de convidar os vereadores, embora já tenham o convite na mão, para o dia 31/3/2010, às 19h30, no Centro Cultural, o pessoal aqui da Big Frango vai estar aqui, e eu tive a oportunidade, estava na prefeitura, conversei com o Geninho, conversei com o Camilo, com as demais pessoas. É coisa séria, é coisa grande, é coisa realmente para mudar muita coisa dentro de Pitanga. E é incrível o interesse desse pessoal. E o prefeito está correndo atrás dos recursos, precisa adquirir esse terreno, e não é barato. E o que eles pedem realmente é um terreno considerável, porque a estrutura realmente vai ser grande. Eles, de forma alguma, colocam qualquer objeção de qualquer cláusula no termo que vai ceder esse imóvel, de construção, do tamanho, enfim, se colocam realmente disponível para discutir isso aqui com a Câmara de Vereadores, com o Poder Executivo, mas eles não abrem mão de trazer isso aqui para Pitanga. Os exemplos que eles vão citar, é uma coisa grande, meu, o número de empregos é grande, a estrutura é uma empresa assim, de nome nacional, então é indiscutível o interesse deles. Então eu gostaria que os vereadores fizessem presente dia 31/3/2010, até para indagar eles, conversar, para que nós possamos ficar realmente por dentro desse projeto. Dizer também da alegria aqui, eu sei que era um desejo do prefeito municipal, dessa UTI móvel, e junto com o secretário, o prefeito, tá, inclusive mandou o ofício número 60 aqui, está sendo adquirido toda a estrutura para montar seu TIMO, vai custar quase R$180 mil, recursos do município. Então acho que nós temos que parabenizar o prefeito municipal por esse empenho, o próprio secretário também que está auxiliando, mas que nós, já em campanha, a gente já ouvia esse planejamento, esse desejo do prefeito municipal de ter não só o TIMO, mas para o futuro aí a própria UTI fixa, eu diria. Então, só coloco isso aqui e reitero o convite aí os vereadores para que dia 31 nós possamos estar lá conversando com o pessoal da Big Frango, assim como toda a sociedade está sendo convidada. Eu recebi o convite para amanhã. É uma carta de intenção, né? Carta de intenção, mas... É uma carta de intenção. Eles colocam aqui a carta de intenção. Mas essa intenção ela já vai muito mais longe pelo que já há dentro do Executivo. Pelo que já há formalmente... A carta de intenção já é um começo, né? Já é um indício. Né? Exatamente. Peço a palavra. Concedido, senhor. Peço permissão para falar daqui, senhor presidente. Tem todas permissão, né? Também. Quero, senhor presidente, senhoras e senhores, Batatinha, Pardal Pires, Geninho, Gilesc, um prazer tê-las aqui. Quero só fazer um registro do falecimento da senhora Helena Soares Ribeiro, esposa do falecido pioneiro João Ribeiro, avós aí da, ela que era avó do ex-vereador e presidente dessa casa, João Flávio, que já está sendo providenciado o ofício de pesar aos familiares. Então, esse registro do passamento que aconteceu no domingo. Também, essa questão aí do, que ocorreu aí com o Cutimi, eu, conversando com a doutora Maristela, e já o ano passado, conversando com o doutor Aguinaldo e demais vereadores, nessa questão, quando for fazer a renovação da Vará, nós temos que discutir aqui essa questão do horário de funcionamento dos nossos estabelecimentos comerciais, lanchonetes, bares, porque municípios menores que os nossos já estão preocupados com essa questão. Eu sei que Manuel Ribas já tem um limite, porque o índice de crimes lá era alto, e depois que houve um limite do horário de funcionamento, praticamente zerou esses crimes lá naquele município. Concedo a parte, vereador? Pois não? Eu acho que está aí, eu acho que tocou numa matéria que nós precisamos discutir. Pitanga precisa discutir isso aqui. Os municípios do lado, aqui próximo, estão fazendo. Eu tive a oportunidade de elaborar o projeto de Boa Ventura, que está na Câmara de Vereadores já. Então não é possível que nós Pitanga aqui. Eu acho que a necessidade é muito maior, fiquemos tão atrasados, né? Eu acho que aquela audiência pública, Adir, que você sugeriu aí, eu acho que o presidente poderia marcar para nós. Eu sei que Vossa Excelência gosta de bar, mas vai ter horário para ir. Obrigado, vereador Aguinaldo. Nós sabemos, não somos contra, tem lanchonete, pode ser de segunda a sexta um horário, sábado e domingo se pode ser até o horário diferenciado, mas é tudo questão de... Em conjunto, não o vereador Adir, mas nós em conjunto, a nossa Câmara, todos os vereadores, vamos sentar, analisar, fazer um projeto que fique bom para os nossos comerciantes e que mantenha também a segurança para todos nós, usuários, que eu também gosto de ir na lanchonete, dentro, junto com a minha família, mas que tenha uma segurança. Que não volte a acontecer o que houve aí e que nós possamos aí evitar o que aconteceu. Posso abusar? Pois não. Eu até sugeria, vereador Adir, eu sei, tentar fazer então esse projeto aqui até em conjunto. Em conjunto todos com todos, assinar, todos assinarem. Todos assinassem, para que não fique de repente esse ou aquele. Eu até sugiro dos próximos projetos, quase todos a gente procurar fazer assim. Concordo, vamos estudar aí essa matéria com o senhor presidente, com a nossa assessoria aqui da casa, para entrarmos. Também quero só, em questão do registro, nós comentamos bastante a questão do nosso Código Tributário e conversando com o responsável lá do nosso município, Luiz Ibacheschi, os alvarás aí de funcionamento, o vencimento para pagamento aí será dia 5 de maio, conforme informações dele, já estão recebendo. Alguns comerciantes também estão achando que realmente a tabela está alta, principalmente aquela questão ainda, conforme até informava que foi votado na sessão anterior, a redução daquela tabela da vigilância sanitária, mas mesmo assim, ainda ela encontra-se alta, conforme nós já tínhamos falado. E O IPTU também será lançado, estão fazendo correções, para que não haja distorções aí de valores. E, segundo informações do Luiz, também será vencimento em 5 de junho. Então, nossa população que vá guardando um pouquinho o seu dinheirinho para contribuir com o município. E aqui tem um convite aqui em nome do governador Roberto Requião, através do secretário da Casa Civil do Governo do Paraná, Rafael Iatauro, que amanhã será a prestação de contas do Governo do Estado através dessa gestão do governador Roberto Requião. Dia 1º, então, assumirá o Governo do Estado o vice-governador Orlando Pessutti. E a Gazeta do Povo traz e trouxe diversas matérias. E me chamou a atenção alguns comentários dos jornalistas que diziam: encerra-se o período de 7 anos do Roberto Requião. 7 anos, lógico que todos nós que estamos aqui na vida pública atualmente, acompanhamos aí a trajetória do governador e sabemos da sua postura, que muitas vezes não admite um diálogo, uma conversa, vai muito na questão aí do eu, e ele se contradiz às vezes com a própria base. Já aconteceu e recentemente também. Todo governo tem seus altos e baixos, tem os projetos bons, projetos que de repente a sociedade não entendeu, mas para que no entender dele seria bom. Mas eu falo que para o setor agrícola, em partes, nesse período foi muito difícil. Nós sofremos, principalmente com a questão quando houve a proibição aqui do Estado do Paraná de receber essa questão das novas tecnologias, da questão ambiental, da questão da transgenia, que o Estado do Paraná ficou proibido. E os produtores eram caçados pelos fiscais da SEAB. Em vez de ele contratar fiscais, engenheiros agrônomos para dar assistência através da Emater, ele só numa pancada ele contratou 100 engenheiros para fazer a fiscalização dos agricultores. Então ele foi para o setor agrícola, em partes, ele foi um perseguidor. Lógico que também, como eu falei anteriormente, ele teve alguns projetos bons aí para os pequenos, trator solidário, que deu condições das pessoas adquirirem também esses maquinários. Mas, na questão de correção do solo, nós não tivemos nenhum projeto do governo do estado aí fazendo essa questão de calcário aos pequenos produtores, que seria através da produtividade que você poderia melhorar a sua propriedade. E uma coisa que eu falo, e todos poderão pensar, concordar comigo ou não, mas na última campanha do governador, o carro-chefe da campanha dele foi o pedágio. Ele falava, ou o pedágio baixa, ou o pedágio acaba. E a nossa população, os caminhoneiros, nós, consumidores, que pagamos o pedágio, porque quando nós compramos um pacote de açúcar, um pacote de sal, um pacote de macarrão, está embutido ali o valor do pedágio. Acreditou que ele seria, que ele faria para baixar. Logicamente que uma pessoa mais consciente saberia que eu, particularmente, acho, o vereador Aguinaldo, que é advogado, sabe que um contrato, quando é feito pelo Estado com uma dessas empresas que conduzem o pedágio, a multa é altíssima. Mas ele conseguiu, naquele momento, pregar à população que ele iria acabar. Por isso que ele foi eleito. Então, a grande falha do governador Roberto Requião foi enganar o povo do Paraná, dizendo que o pedágio baixaria ou acabaria. Me concede uma parte? Pois não. Eu não gosto de senhor Requião, todo mundo, até os que me conhecem já sabem disso. Mas vamos fazer justiça também, né? Vereador Adir. Ele conseguiu segurar o aumento do pedágio, ele perdeu na justiça, ele fez a parte dele. E o aumento do pedágio foi mínimo no último momento, porque ele brigou. Agora, o pior de tudo é aqueles que votaram a favor do pedágio. Quando foi fazer o pedágio, que votaram a favor. Esses também não podem ser esquecidos, então. É, realmente, vereador Carijó, o governo Lerner, quando fez o pedágio, reformou nossas pistas e entregou aí a população. Agora, eu volto a frisar que na campanha política, o ex-governador e atual governador, ele pregou que ele iria acabar com o pedágio ou baixar. E não aconteceu. Ele baixou algumas vezes, as concessionárias entraram na justiça e conseguiram voltar ao que era e ter os reajustes de acordo com a lei. Por isso que falar é fácil, mas quando tem um contrato, o que vale é o que está escrito. Então, dessa forma, nós esperamos... Conselho à parte, Leandro? Pois não. Eu acho que, inclusive, acho que foi no primeiro, na primeira eleição dele, não na reeleição, né, que ele falou na primeira... Na reeleição. Acho que então ele realmente cometeu um erro. Aí eu acho que foi até ligeireza política, porque ele conhecendo... Só um minutinho. O Requião, todo mundo sabe que é advogado também. O irmão dele é advogado e um dos nomes mais conceituados, inclusive doutrinador de livros. Ele sabia, no fundo, que esses contratos, na verdade, não conseguiria revogar eles. Ele sabia, tinha certeza absoluta. Mas foi uma discussão realmente política, realmente. Política. Não havia qualquer tipo de possibilidade dentro daqueles contratos. Quem sabia, tanto é que na própria campanha eu votei por Requião. E faço aqui elogios por muita coisa boa que ele fez. Lógico, exatamente. A gente não vê falar muito em roupa, essas coisas. A gente não viu falar muito do governo Requião. Ele tem esse lado grosso dele mesmo. Até falta educação um pouco para ele. Tem os lados muito bons. Essa questão do trator. E foi fantástico para os agricultores. Foi fantástico para os agricultores. E tem outros projetos bons. Agora, do pedágio foi esperteza política mesmo. Você não tem a dúvida. Só me permite colocar, vereador Adir. Então vejo bem, ó. Na golpe mesmo, eu votei duas vezes. Foi o Lerner. Agora, esse sim, vamos se respeitar. Eu me senti assim um trouxa. Porque ele falou, ele fez baixar o pedágio 50% e depois passou, ganhou a eleição, aumentou o pedágio. Você sabia que... Esse sim foi um golpe baixo. Foi, ó, não dá nem para falar do Requião. Só esse golpe eu votei duas vezes pro Lerner. Mas foi rei do golpe. Aquilo foi sem vergonhice total. Obrigado. Só uma parte de... E esse povo aí, a maior parte dele, apoiou o Requião na eleição. Não, por isso nós vivemos uma democracia, né? E cada um tem o seu direito de votar, escolher seu candidato. E, finalizando, eu ontem trabalhando com a questão do Posto de Renda, e gosto muito à noite e ouvir rádio. Eu estava ouvindo a Rádio Globo, tem um programa lá chamado Quintal da Globo, e onde eles faziam a indagação, colocaram uma enquete no ar lá, dizendo que o que a população achava dessa questão do afastamento dos governantes que querem ser candidato novamente e ter que se afastar. Aí muitas pessoas, olha, votaram e falaram, criticaram que de repente eles foram votados para cumprir os 4 anos, que não poderiam se afastar desse período um ano antes, porque quem recebeu o seu voto deveria cumprir. Outros achavam que deveriam, realmente, se eles querem ser, eles têm que sair para que não use a máquina pública, né, para que seja equilibrada juntamente com os demais candidatos que não detêm o poder atualmente. Então vejam que a nossa população está atenta ao que está acontecendo no Brasil, está a mais, aí há pouco tempo teremos aí agora mais uma campanha política da eleger governador, eleger presidente da República, deputados federais, deputados estaduais. E alguns até fizeram a pergunta, por que então que os deputados estaduais não precisam se afastar, né, da... E sendo que um prefeito, um governador, se for para fazer essa disputa, há a necessidade. Nós esperamos, eu particularmente espero que, e defendo que a pessoa tem que se afastar do cargo realmente para que a população possa votar com tranquilidade, que não seja usada a máquina pública e que dê oportunidade àquelas pessoas que de repente têm vontade de disputar um cargo e não detêm as condições financeiras aí para disputar. Então, eu espero que ainda que no futuro, de repente, que até seja proibido até de fazer, colocar esse sistema atual de fazer política. Concedo a parte? Pois não. Não sei quem que leu a matéria, acho que foi a matéria de domingo na Folha de Londrina. Alguns deputados federais, entre eles um gaúcho lá, o Ibsen Pinheiro, cuja pesquisa tem lá no Rio Grande do Sul, que ele se elegeria com total facilidade, não? Mas seria um dos mais votados, inclusive. Ele e vários outros anunciaram, na verdade, que estão deixando a política em razão dessa possibilidade lá de ter recurso próprio para a campanha. Ele classifica assim um absurdo, porque ele diz assim que não há como você se utilizar só daquele sistema. Aqueles que utilizam outro sistema de recursos não declarados vão ter aqueles recursos declarados e vão ter mais este que vai sair do governo. Então, ele acha um absurdo. Então, ele colocava essa situação absurda. Diz, não há, o Congresso realmente diz que não tem mais moral, tanto a Câmara como o Senado Federal. Ele discute, inclusive, vários outros projetos que tem lá na casa, que diz que é o maior absurdo que está acontecendo nos últimos anos nesse Congresso. E quem viu a pesquisa de aprovação também do Lula, a aprovação do homem é algo absurdo, chega a ser absurdo. Ele chegou quase agora aos 80 pontos. Então, na verdade, o povo tem aprovado a administração do Lula. Inclusive, ele apresentou o PAC 2 agora, né? Esse programa de aceleração. A maior vergonha. Programa de aceleração. É aí que a gente discute também. A gente, por isso que a política, às vezes, precisa refletir, precisa fazer a discussão para saber realmente quem tem a razão ou não. Se nós pegarmos o governo Lula com quase 80% das pessoas que aprovam e só... E outra coisa, os 20 não é que não aprovam. Você tem uma porcentagem pequena que não aprova. Os outros acham regular, alguns não opinaram. Então, você chega aí quase próximo aos 90% se você pegar isso aqui. Então, eu acho assim que... Eu nunca votei no Lula. Nunca votei até hoje. Mas acho assim que o homem é forte mesmo. E só pode ser forte também pelo lado bom que ele tem, né? Que pela primeira vez nós vemos também, isso a gente tem que colocar, talvez nunca um governo olhou tantas pessoas que mais precisam do que ele. Alguns discutem, está criando um monte de gente que não gosta de trabalhar. Mas quando que se olhou tantas pessoas pequenas, aquelas pessoas que realmente não têm uma felicidade financeira? Então esse lado humano, pode alguns discutir que é um lado politiqueiro, e não acredito que não tenha política. Até porque ele é um político, nós somos políticos aqui. Mas essa parte de olhar aquelas pessoas que precisam de governo, aqueles pequenos realmente, eu acho e eu me considero tranquilo para elogiar ele. Sei que tem algumas coisas que são vergonhosas, como o Carijó colocou aqui, mas se nós pegarmos todos os governos que passaram por aí, e eu escutei o vereador Adir, esses dias, agricultor falando bem do Lula, sim. Escutei agricultor falando bem do Lula. Ó, enfrentou várias crises aí, enquanto os outros países não conseguiram ter ali a sua estrutura orçamentária, como diz a balança comercial, tranquila. O Lula conseguiu, não voltou a inflação, conseguiu, diante da crise, realmente manter um certo crescimento do governo, e a expectativa agora do crescimento realmente chega a quase 5 pontos. Inclusive, quando você vê uma China, que hoje é considerada um país de primeiro mundo, aí, com 9%, agora caiu, o Brasil tem a possibilidade tranquila de 5%, E ele está pensando em política, claro que está pensando. Mas o que nós temos que analisar é a questão do governo dele agora. Se o candidato dele ou a candidata ele vai ganhar a eleição, é outra conversa. Mas que o povão realmente, aquelas pessoas que precisam realmente de uma ajuda, foram favorecidos, não tenha dúvida. E esse lado eu elogio o governo Lula, mesmo não tendo sido eleitor dele. Obrigado. Finalizando agora. Me concede uma parte se pois finalizar não. Depois. Não, fica à vontade. Antes de finalizar. Eu fico analisando o seguinte, analise. Um candidato aí, deputado estadual, federal, de repente investe 1 milhão, 2 milhões, e se fazer as contas nos 4 anos, de repente não chega ao subsídio a 700 mil. O que leva uma pessoa a investir a isso? Será que não está aí a forma da corrupção? Eu acredito que sim, porque você não vai investir 2 milhões aí para receber 700. Pelo menos uma pessoa consciente. Vamos ser economicamente aí fazer as contas. Então, dessa forma, que deveria mudar essa maneira da política, de ter o valor correto, de ter, de repente, aí, pelas leis aí da eleitorais, uma ajuda fixa, para que, dessa forma, todos tivessem a mesma chance de disputar uma eleição. Posso, vereador, de novo, usando, só que aproveitando, porque você colocou a situação, e tem também, inclusive está na internet, um estudo aí, colocado pelo próprio Ibsen Pinheiro, e daí usaram aqui a própria Assembleia do Paraná. O Senado e a Câmara, eles precisam de 30 a 47% dos cargos em comissão lá, para manter toda a estrutura tranquila. Economizaria mais ou menos no ano 50, 60 milhões no ano. A Assembleia do Paraná, com 32% dos cargos, não haveria necessidade de nenhum funcionário. Nenhum funcionário. E a Assembleia está gastando 3 milhões, e meio, não tenho os números certos, não sei se é por mês, não. Valor absurdo para pagar um monte de pessoas que não há nenhuma necessidade. E se pegar hoje todos os municípios, todos quase, os da Mocento, estão trabalhando com 40, 50% a menor de cargo em comissão em relação aos anos anteriores. Pode pegar esses números de todo o município, inclusive todos estão cortando, porque a situação não está boa. Então, esse exagero realmente, eu acho que o cargo em comissão, na minha opinião, tinha que ser só os cargos principais, o resto tinha que ser ocupado por efetivos. É um absurdo, na verdade, a quantidade de cargo em comissão que há nesse país. O que está acontecendo, e quem assistiu esse caso da Assembleia do Paraná, é um caso que a gente está procurando se aprofundar, mas tem uma barbaridade na nossa Assembleia. Cara, nós temos lá 2, 3 imprensas, nós temos jornais que não são periódicos, nós temos contratações que não são publicadas nos jornais, nós temos salários absurdos lá. Olha, vejam o que está acontecendo na nossa Assembleia. É um absurdo o que está acontecendo, sem citar nomes aqui. Gente do céu, é escandaloso, e o próprio senador lá colocava que o escândalo do Senado, que é uma casa muito maior e representa o país inteiro, é pequeno perto do que acontece na Assembleia do Estado do Paraná, diante dos números que se tem. Nós tiramos aqui, o assessor da casa que tirou, imprimiu para nós a quantidade de cargo e comissão das 19 páginas. 3 ou 4 páginas são de cargo efetivo, o resto é tudo cargo em comissão. E desses cargos em comissão, as últimas 2.000 e poucas nomeações, elas estão sendo discutidas com relação à publicação no jornal, que é obrigatório. Quando você contrata um funcionário, aqui pegando o executivo, quando ele contrata um funcionário, ele só tem validade a partir que a portaria ou decreto é publicado. Alguns municípios fazem contratação através de portaria ou outros através de decreto, mas ele só tem validade a partir da publicação. Ou seja, 2.000 e poucas contratações não tem publicação. O Ministério Público realmente está investigando e já tem algumas matérias do próprio Ministério Público. A casa já fez algumas defesas, não conseguiu convencer, não conseguiu. E acho que estão procurando o jornal lá, ver se acham. E ó, não há como a gente defender um negócio desse. Quando você critica o executivo aqui, por exemplo, não precisa de todos esses cargos de comissão, não precisa mesmo. Tanto é que foram reduzidos aqui, é só pegar os números. Inclusive, eu vou fazer um pedido ao executivo que mande para cá a relação dos cargos em comissão. Agora, quando você vê lá, gente, realmente eu pergunto aqui, será que seria normal, por exemplo, você, vereador Adir, que tem sua base, tem aí a Limeira, o Quarteirão, foram onde você foi super bem votado, você tem um funcionário lá, de repente, ganhando mais que você para ficar lá? Será que esse trabalho precisa dele lá trabalhando? Porque a gente precisa de um assessor político. Eu acho que antes nós temos que ver se nós precisamos realmente gastar esse dinheiro, se é necessário. Será que o benefício justifica essa contratação? Eu acho que até terça-feira realmente a gente consegue adentrar bem nessa matéria e estar bem por dentro para colocar aqui tudo que está acontecendo hoje. Eu acho que a gente não tem o conhecimento total, mas eu não encontro justificativo para essas coisas. Pois é, Rodrigo Cristiano. Então, já agradecendo a tua gentileza aí. Se uma pesquisa da Datafolha, né, agora, o Serra está com 9 pontos percentuais na frente da Dilma, né? E eu acho que vai definindo a eleição. Mas eu quero só... já que é pro fim, como é que levanta uma questão e cria uma discussão saudável. Assim. Mas vejam bem, ó, sinceramente, eu sei que o Lula tem essa popularidade, ele sabe colocar, eu sei disso. Mas ele humilhou, gente... Quem assistiu, ele humilhou esses dias o judiciário no Brasil. Quem vai pagar a multa? Aqui explorar a ignorância daquele cidadão que está lá na frente. Os coitados ali. Vamos falar a verdade, sim, em termos. Daí Dilma, o que os caras gritavam. Ele humilhou o judiciário, que ele foi multado. Dizer que ele pode fazer tudo que é coisa errada e não pode ser multado. Já é uma brincadeira aquela multa, aquele valor da multa, né? É uma brincadeirinha aqui lá. Então vejam bem, ó, ele parece que ele falta com respeito, eu acho. Ele humilha, aquilo é humilhar. Ele usa aquele poder de presidente para fazer isso. Então vejam bem, agora está saindo, é só para grego acreditar. 11% ele fez do PAC 1. 11! Já está lançando o PAC 2. Falando em 300 milhões para fazer mais uma pista do aeroporto em Curitiba. O metrô de Porto Alegre, 2 bilhões e 800 milhões. Sendo que depois vai uns 10 bilhões. Querem ver? Os Jogos Pan-Americanos? Quanto era o orçamento para fazer? Quanto que deu? Quantos brasileiros sabem? Aí ele fica bravo com o Tribunal de Contas da União. Claro que tem superfaturamento. Vamos parar. E o Lula está enganando a população. E se fosse acontecer isso aqui? O próximo presidente, seja o Serra ou a Dilma, que é um dos dois, como é que vai pagar essa conta? Quem que vai pagar é o povo brasileiro. Estão brincando, o Lula está enganando o povo brasileiro. Esse discurso fácil, que está fazendo tudo. Parem, isso é brincadeira. Pô, eu falei aqui, ó. Adir, me perdoe, mas eu fui no Mato Grosso. Fala em ferrovia, fala em bilhões. A soja já, a colheita em andamento da maior safra de soja no Mato Grosso. Aí o DINIT começou a arrumar os buracos na rodovia. Diz que não era nem buraco na rodovia, que tem que escoar a safra. Não sabia o que ia escoar a safra. Aí acidente, careteiro, mostrou o pneu. Parem, mas falam com esse povo. É uma enganação. Lá é uma revolta total no Mato Grosso com o Lula disso. E daí vem enganando o povo aqui, mídia, e a mídia quando recebe. Fala o que quando recebe. Vamos falar a verdade? Nós estamos em volta nossa. Você pagar, fala o que quer. Não tem independência. E eu fico revoltado com isso. Só que é campeão, eu reconheço. Ele é campeão para enganar o povo. Nos discursos. Obrigado, Adir. Obrigado. Só não abusando. Um segundinho. Só para citar um exemplo, Adir. No município vizinho aqui, foi feita a licitação para construir a pavimentação asfáltica de um certo trecho. Na época, não lembro exato, mas era algo assim em torno de 900 mil, 1 milhão e 100, coisa assim. Simplesmente demorou um ano, um pouquinho para sair, um pouquinho mais. Já foi para 2 milhões a obra que terminou, aqui no Paraná. Obrigado. É, só o vereador Carijó falou da questão do transporte. Nós tivemos um aumento do valor da tonelada em torno de 30% por questão de má conservação das estradas, logística, combustível, e é o grande nos portos nossos que os navios ficam parados, que custa milhares de dólares ao dia até embarcar. E só agora, finalizando, quem viu a matéria domingo no Fantástico, lá em Brasília, naquela questão das drogas, eu fiquei pensando, o Lula sai para todos que é países ver o que está acontecendo. E no Distrito Federal, onde ele está... diariamente não tem enxergado a questão das drogas que estão quase dentro do palácio. Eu estive só duas vezes em Brasília. Fui em dois manifestos lá com os agricultores. Andei a pé lá. E domingo, olhando aquela avenida que tem lá, a quantidade de drogas durante o dia sendo vendida, crianças, 3, 4 anos, aonde deveria ser o exemplo, lá que está, na, usando um termo bem, na cara do presidente e ele não enxerga. E ainda o secretário, da, o ministro da Saúde lá querendo ainda dar desculpa. Então nós, esse governo federal também deixou muito a contribuir para a saúde pública aqui do Brasil. Só no Maranhão, 75 crianças morreram agora durante esse mês por não ter UTI, já jovens de 10, 12, 14 anos, só naquele estado. Imagina aqui no Brasil quantas crianças, quantas pessoas que estão nos corredores dos hospitais públicos que não têm a saúde que merecia. Nós pagamos nosso imposto, agora nós estamos fazendo declaração, temos que pagar nosso imposto, é um prazer pagar o imposto, mas que fosse bem aplicado, né? Que você pegasse aqui hoje uma pessoa que necessita de um tratamento e não precisasse ficar aí num corredor 30 dias esperando para ser atendido. A nível de município, a nível de estado, que viesse as verbas necessárias, porque nós pagamos o imposto. Então, se diminuir a corrupção, e eu espero que esses próximos presidentes, não importa quem seja, olhe para o setor nosso aqui do Brasil, para a população que realmente necessita. E uma senhora falou o seguinte: eu pagava plano de saúde particular, mas hoje está impossível de pagar, porque tá, também os planos não estão sendo atendidos como deveriam. E ela falou: vou largar de pagar o plano e vamos lutar para ter um SUS e uma saúde pública que atenda a todos. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais quer entrar no uso da palavra. E não havendo a hora do dia, passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Viu, senhor presidente? Só questão de ordem, já que não houve ordem do dia, acho que ficou prejudicado as explicações pessoais. Bom. Nada mais havendo, encerra a sessão, colocando outra para o dia ou a regimentais.